Eu não tenho nada, eu não tenho nada que alguém possa levar. Eu só tenho a lua e a rua pra morar. Quem me ensinou os traquejos da vida? Me disse que a dor não era tão doída se a gente soubesse onde vai se acabar. Quem brinca com fogo se queima de fato. Quem vai na corrida de canso é pato. Cantar de sereia é lenda de pescador. Os anseios da humanidade, o futuro que tem a mocidade, o perfume que exala o cheiro da flor. Salve esse mundo, menino, com seu coração pequenino. Lhe dou um ensino, lhe dou um destino. Sou seu peregrino e também professor. Pra sorrir, pra reflorir, extravasar essa dor. Pra sorrir, pra reflorir, extravasar essa dor. Andorinha voou e anunciou uma estrela do norte aqui passou, trazendo alegria, trazendo a bonança e muita esperança pro nosso Brasil. Pra sorrir, pra reflorir, extravasar cor de anil. Pra sorrir, pra reflorir, extravasar cor de anil. Eu não tenho nada, eu não tenho nada que alguém possa levar. Eu só tenho a lua e a rua pra morar. Quem me ensinou os traquejos da vida? Me disse que a dor não era tão doída se a gente soubesse onde vai se acabar. Quem brinca com fogo se queima de fato. Quem vai na corrida de danço é pato. Cantar de sereia é lenda de pescador. Os anseios da humanidade, o futuro que tem a mocidade, o perfume que exala o cheiro da flor. Salve esse mundo, menino, com seu coração pequenino. Lhe dou um ensino, lhe dou um destino. Sou seu peregrino e também professor. Pra sorrir, pra reflorir, extravasar essa dor. Pra sorrir, pra reflorir, extravasar essa dor. Firma aí, criança. Andorinha voou e anunciou uma estrela do norte aqui passou, trazendo alegria, trazendo a bonança e muita esperança pro nosso Brasil. Pra sorrir, pra reflorir, extravasar cor de anil. Pra sorrir, pra reflorir, extravasar cor de anil.